Aí o Casemiro com esse problema de vibração aí, ele acabou tomando uma volta, não teve jeito, né? Depois ele tomou outra volta que ele caiu errado, uma bandeira amarela aí durante os pits e acabou complicando um pouco a corrida dele. Ele terminou lá em 25º, por lá ficou, caiu por lá e por lá ficou, terminou sua corrida aí o Casemiro. Então assim, tá sendo muito interessante de ver o trabalho da RCR com os carros aí. Como vamos falar assim, os carros satélites da equipe aí, né? Sem falar da própria RCR também, que o Ryan Newman terminou em terceira corrida, um top 5 aí, um top 5 para RCR. Também temos também o Brian Scott, que destaquei ele também pelo ótimo trabalho dele aí. Então, assim, as coisas parece que estão andando aí para a RCR aí um pouco melhor que o ano passado. Continuando falando de montadora, Leão, tem um dado bem interessante aqui. Até hoje foram realizadas 18 provas em Las Vegas. Das 18, 9 foram vencidas. Perdão, 9 não, 8. 8 foram vencidas pela Ford, né? A Ford dominou as primeiras corridas aí, venceu o Mark Martin, venceu o primeiro. Depois o Jeff Burton venceu 99 e 2000. Aí só a Chevrolet em 2001 foi vencer com o Jeff Gordon. Então temos 8 vitórias da Ford, 7 vitórias da Chevrolet, uma vitória da Toyota, que foi em 2009, e uma vitória da Dodge apenas. O resto aí é só a Chevrolet e Ford se estapeando para ver quem vence mais corridas em Las Vegas. Um dado aí bem interessante aí, né, para quem gosta de estatística. Então, assim, foi uma corrida boa. Uma corrida boa. Não foi das melhores, das excelentes aí, mas foi boa a corrida aí, sim. Valeu a pena assistir. Poderia ter sido um pouco melhor, né? Mas valeu a pena assistir a corrida aí. Bom, vamos falar um pouquinho então, Leão, dos números aqui da corrida e vamos dar uma debulhada melhor aí nesse top 15 aí depois. A corrida teve duração de 2 horas e 47 minutos. A média de velocidade foi 143 milhas, né? A pole foi cravada aí com o Jeff Gordon, que acabou sendo punido aí, foi perdão, punido não, ele foi punido, né? Por causa que teve que pegar o carro backup no final do final practice, a Danica Patrick acabou batendo nele. Então o Jeff Gordon não largou da pole. A pole foi conseguida a 194 milhas, quebrando o recorde da pista. Eu tenho que também fazer uma correção aqui, que durante a transmissão da corrida, o Rodrigo Matar falou que os carros conseguiu quebrar o recorde por causa do vácuo. Mentira, isso prova que ele não assistiu o qualify. Não, o Jeff Gordon andou sozinho na pista, a maioria dos pilotos andaram sozinho na pista, com uma distância muito grande um do outro, para não eles não se atrapalharem, para conseguir fazer uma tomada do tempo com o melhor ar limpo, o ar mais limpo possível. Então, a mentira do Rodrigo Matar aí, isso só prova que ele não assistiu o qualify, ele falou pelos cotovelos. Essa é a verdade. Não tem nada a ver com o Rodrigo Matar falou na transmissão da corrida. Então, parabéns ao Jeff Gordon quebrando o recorde da pista aí. Tínhamos 6 bandeiras amarelas, né? A bandeira amarela foi a primeira, foi por a competition flag por causa do desempenho dos pneus, estava muito preocupado com isso. Depois as duas próximas foram detritos. Depois tivemos duas bandeiras amarelas do Jimmy Johnson. Jimmy Johnson acabou dando uma ralada no muro. Depois ele deu um contato um pouco mais forte no muro aí na volta 187. E por fim, né, foi aquele incidente entre o Casey Kane e o Cal Edwards aí, que acabou o Casey Kane, o perdão, o Cal Edwards levando a pior e o Casey Kane acabou indo no pits, deu uma arrumadinha no carro ali, deu uma garibada, voltou para a corrida. O Casey Kane não terminou muito bem, mas pelo menos terminou bem melhor que o Cal Edwards. O Casey Kane foi o 17º e o Cal Edwards terminou sua corrida em 42º, um número muito ruim aí para o nosso amigo Cal Edwards. Essas foram as bandeiras amarelas. Elião, posso detalhar aqui, ó, vou dar uma detalhada aqui nos 15 primeiros aqui. O Kevin Harvick foi vencedor. O Martin Truex Jr., nós já falamos bastante sobre ele. O Martin Truex Jr. realmente fazendo um ano muito bom, começo de ano muito animador. O Martin Truex Jr. apagando um pouco a imagem do ano passado, onde que ele teve relampejos de bom piloto e depois só péssimas corridas, andando top 5, andando top 20 aí, top 15. E agora parece que ele conseguiu melhorar um pouco aí o Matheus Jr. Olha, o Nima foi o terceiro colocado, surpreendendo muita gente, inclusive a mim, né? Você fazer esse terceiro colocado. Dylan Hart Jr., que andou muito bem a tarde toda, era para mim um dos favoritos a vencer, mas o Kevin Harvick dominou aí. O Denny Hamlin foi o quinto, passando a regra no top 5. Boa corrida dele também, largou lá mais para trás lá. Fez uma boa corrida o Denny Hamlin. O Jimmy Dixon foi o sexto. Brett Keselowski, o sétimo, mesmo com a punição e tudo, foi o sétimo. O Kyle Larson foi o oitavo. Em nono foi o Matt Kenseth. E décimo, o Joey Logano. O Joey Logano acabou se perdendo aí na parte final de corrida. Não conseguiu avançar mais para a liderança e ficou um pouco para trás aí o nosso amigo Joey Logano. Descendo um pouquinho mais a tabela, Jim McMurray foi o 11º, Manor o 12º, Scott o 13º, Biffle o 14º, o melhor Roush na corrida, e Vickers foi o 15º aí. Esses foram os 15 primeiros no final de semana em Las Vegas. Meu amigo Edu Lima, tem algum comentário a fazer? Então, como você bem citou, né, no final da prova a gente teve as estratégias lá, alguns pilotos, como a gente teve uma bandeira amarela em sequência, pararam ali, o Larson, o próprio Keselowski ali, tentou dar o pulo do gato, só que acabou não dando certo, né. O Ryan Newman que fez um bom trabalho ali, né, ele colocou só dois pneus, o carro estava bastante rápido no final, terminou em terceiro lugar. Eu achei bastante interessante o comportamento dos carros RCR. RCR eu coloco também os carros tem aliança técnica com o time, né? As pessoas não percebem assim, mas como você citou, está sendo feito um trabalho ali aos poucos, né? Ano passado a equipe fechou essas alianças. O objetivo assim, pelo menos 10 carros ali com alguma ligação, né? A gente, o carro da Tony Baldwin, por exemplo, é um equipamento RCR, né? Que antigo, né? Enfim, eu tô vendo aí bastante interesse, né? Essa evolução aos poucos, né? Porque não é de uma hora para outra que você vai dar o pulo lá na frente. A gente pode discutir muita coisa da equipe, se a equipe tem vários pilotos pagantes que trazem patrocínio, mas tem um bom trabalho sendo feito. Outra coisa que eu queria citar aqui. Foi essa questão do Brad Keselowski, né? Eu tive a impressão que no final da prova ele estaria forte pela vitória, mas ele tentou uma outra estratégia aí que acabou não tanto certo, né? Mesmo assim, ele talvez seja o piloto que esteja na fila para vencer, né, Léo? Já que o próprio Harvick já venceu, o próprio Jimmy Johnson já venceu, o próprio Logano já venceu. Você esperava mais o Joe Logano durante a tarde, Léo? Principalmente na parte final do dia, porque do meio pro final da prova ele desapareceu, né? Ô, Elião, posso falar Fala. então um pouco do campeonato aqui? Pode, mas só me responde só pelo Logano, se você esperava mais no final do dia. Oh, então, eu esperava um pouco dele, mas acabou tendo um problema de carro, né? Depois ele teve, se eu não me engano, ele teve uma punição, não teve? Do pneu, eu lembro que eu acho que o Keselowski que teve. Não, o Eu não Keselowski foi tenho pneu. certeza. Eu não Do sei se pneu, teve. né? Eu acho que o Joe Logano foi punido por velocidade. Eu tenho Sim. que depois dar uma olhada no meu Twitter, lá que eu postei todas as. Eu postei todas as. Eu postei lá no Twitter lá. Se eu não me engano, ele teve acho que uma de pneu, que ele acabou relargando mais pro final aí. Eu esperava um pouco mais dele, sim. Mas, né, acabou aí salvando aí o décimo colocado aí, o Joey Logano. Sim, pode falar do campeonato, Léo. Vamos para o campeonato, meu amigo. Bom, campeonato é o seguinte: já temos o Kevin Harvick no Chase Elliott. Chase Elliott não. Já temos o Jimmy Calma, Léo, Johnson. calma. Você gosta do cara, não O ano antecipa que ele ainda, vem ele não, vai Léo. estar, tá, você vai ver. Não antecipa, Que vem a não. certeza. 2016, calma, 2015 ainda. O Jimmy Johnson vai estar tá no Chase, já está no Chase, né? Lá no final do ano. E o Joey Logano também já estão, esses três estão garantindo no Chase aí. Três corridas, três vencedores diferentes. Para campeonato, eu acho que o campeonato de ponto, né, não vem mais sendo interessante na NASCAR. Mas na Speed Cup, mas como começou agora, vamos lá. Kevin Harvick é o líder, 134 pontos. Dale Earnhardt Jr., menos 9 pontos. Joey Logano, menos 11 pontos. Mais Truex Jr., menos 16. A.J. Allmendinger, menos 34. Casey Kane, menos 42. Jimmie Johnson, menos 43. Helen e Casey Mears estão empatados com 87 pontos. 47 pontos atrás do Kevin Harvick. De se pensar aí o Casey Mears, como ele está muito bem esse ano. O Matt Kenseth, menos 49 pontos. O Briffle vem menos 50. Paul Manor e Ryan Newman, menos 52. O Eric Amiló vem menos 54. O Clint Bowyer vem menos 53. Eu pulei o Bowyer. O Bowyer, 14º. E o Amiroli, 15º. 16º, Gallant. 17º, o Keselowski. 18º, o David Reagan. E o Sam Horner empatado ali com menos 59 pontos. E a Danica Patrick com menos 66 pontos. Meu amigo Hélio Lima, o que você tem a dizer desse top 20 onde aparece a Danica Patrick em 20º colocado? Então, Léo, fora o Kevin Harvick, né, que tá perfeito nessa temporada, né? O Dois Dale Earnhardt segundos lugares, uma vitória. Ele tá perfeito, sobrando. quase venceu em Daytona, por muito pouco não levou em Atlanta, né? Na NASCAR é muito difícil você vencer. Ano passado o Harvick conseguiu vários segundos lugares, né? Perdendo corridas por um triz, né? Se eu não me Mas, engano, ele enfim. teve 4 ou 5 segundos lugares seguidos. O trabalho ali do Greg Ives com o Dale Earnhardt Jr. mesmo, ontem eles arriscando aquela estratégia de dois pneus, eu acho válido, né? Porque agora tem que tentar vencer, né? Tem que arriscar É, vitória é tipo tudo agora, né? estratégia. E até para ir testando, né? Para ir dando. Eu lembro do Keselowski, o Paul Wolff, eles começaram a testar algumas estratégias lá atrás, em 2011, 2012, não dava certo, daí foram acertando, acertando, acertando. Uma hora ele dá o pulo do gato, né? Mas então a Raju tem três top 5 no campeonato, né? Três provas, três top 5, né? De bater palma, tem uma consistência ali, né? Para alegria do nosso amigo Douglas Vieira, né? Eu acho que estou enlouquecido do Dale Earnhardt Jr., né? Olhando aqui, o Trucks, assim, Léo, você falou, os pontos dos pilotos que vencem provas fica tipo irrelevante, né? Mas na minha visão, para algum, eu não sei se a gente vai ter mais de 10 vencedores nessa temporada. Para alguns pilotos, eu acho que tem que pontuar, tem que estar sempre ali no top 15, somando pontos para lá pela 18ª, 19ª rodada, 19ª, 20ª prova. Se a gente não tiver os vencedores, estar numa situação tranquila. Veio de Matt Kenseth do ano passado, Fitch Ryan Newman, não é verdade? Para mim, o Casey Mears está com equipamento RCR, né? Essa aliança técnica atrás do lance, né? Se você for olhar o grid, tem mais carros vindos da garagem da RCR do que Toyotas no grid, né? É uma coisa bastante curiosa. Ou seja, é um modelo de negócio massa. O valor que o Childress está vendendo ali deve ser bem acessível. Algumas equipes, a própria Tierman, né, Léo, corria com Ford, né? Estava em evolução, trocou, aceitou o projeto desse equipamento RCR, né? Muito impulsionado pela Frontier Row, né, em 2013, né, com a classificação do Kurt Busch, né? A equipe de Amendinger, que era Toyota também, abraçando esse projeto. Eu vejo com bastante alegria isso. O cara que o David Gillan, né, 17º colocado na tabela, né? Ele terminou em 23º, né? Uma posição atrás do David Reagan, que eu sou companheiro de equipe, correndo com o carro da Joe Gibbs. A Front Row Motorsports, que esperava muito do Cole Whip, mas o veterano David Gillan, né? É piloto que anos e anos na categoria perdeu aquele carro da Yates que ele tinha, né, Léo? Vagou por alguns times e após anos o limbo da Front Row no top 30, parece que a equipe está evoluindo, indo ali para o top 25, né? Olhando aqui mais para baixo a tabela, é uma coisa até engraçada, né? O Brad Moffitt está na frente do Jeff Gordon nos pontos, né? A gente vê como que as coisas são engraçadas, né? Um ponto interessante, duas coisas lá. Eu quero que você fale sobre Trevor Bayne e sobre Tony Stewart, né? Até que ponto você acha que a culpa do mau desempenho que ele vem tendo está no chefe de mecânicos dele e no chassi que ele vem tendo. Você acha que se o Tony Stewart sentasse no carro do Kevin Hart, você acha que ele seria fator cada fim de semana? Ou ele está em decadência mesmo? O que que você acha disso, Léo? Você acha que tem gente que pode queimar a língua com o Tony Stewart logo, logo? Aí, Leão. Não cai, não. Perfeito. Eu barbearei de novo, Perfeito. mais uma vez. Eu tava falando Tá. mudo. Tá, 16h40, 16h40 que pode falar. Não, é 16h40, 16. 16h42. Eu não vou editar, não. Eu falei, tava falando, tava no mudo. Beleza, beleza. Vamos lá. O Trevor Bayne, né? Como eu tava falando, e vocês não ouviram. O Trevor Bayne, o cara tem uma Daytona 500 no currículo, velho. Então, assim, o cara tem uma Daytona 500, o cara vai ser lembrado pro resto da vida. Ele pode ser de péssimas corridas, mas vai chegar sempre Daytona, corrida mais importante do ano, o cara vai ser lembrado, entendeu? Então, não interessa o que acontecer, é o Trevor Bayne, o cara que tem uma Daytona 500 no bolso. Uma Daytona 500 no bolso, pra mim, é um peso como se fosse num título, entendeu? É, toda vez que quando chega a Daytona 500, você não lembra do cara que foi campeão no último ano. Você lembra, você vai relembrar de quem já venceu a Daytona 500, que é o ápice do negócio mesmo. Como o próprio Darrell Waltrip falou uma vez, vencer a Daytona 500 vale muito mais do que vencer, talvez vencer um campeonato, como bem colocou. Ele falou como vale muito mais, né? Eu tô na mesma opinião que ele aí. Só que o Trevor Bayne precisa melhorar um pouco aí o resultado dele aí, que esse final de semana foi péssimo, 28º lugar, uma porrada de volta atrás, 3 voltas atrás. Então, assim, realmente tem que melhorar um pouquinho aí, né? Também não pode andar nesse relaxa aí. A Roush como um todo não foi muito bem. Então eu creio que a Roush precisa melhorar também um pouco o desempenho dela aí. Trazer carros mais consistentes aí, sei lá, pegar uma carona com a de Ford aí com a Penske, melhorar o resultado deles aí, que tá muito abaixo dos últimos anos aí. Para falar do Tony Stewart, né? O Tony Stewart, para mim, a carreira dele começou a acabar assim que ele teve aquele incidente lá, onde que acabou se perdendo a vida de um piloto, né? Que ele acabou sendo absolvido aí, ele não foi o culpado, porque o cara tava fumado maconha e ele. Só porque o cara fumou, o piloto tava fumado maconha, então ele foi absolvido aí, né? Então tá tudo certo aí, tá tudo legal, tudo beleza, né? Então, mas para mim, o Tony Stewart, depois que ele se afastou lá, ele voltou muito acima do peso. Pode ver antes de começar a corrida aí, durante os practice, durante o qualify, ele tá bem acima do peso mesmo. O biotipo físico dele tá muito ruim, né? Não tá um biotipo de um piloto de ponta. Não que o biotipo físico é importante, né? Mas ele tá bem acima do peso mesmo. Então você perde um pouco a sua resistência, perde um pouco de confiança nele próprio aí, né? Então, um monte de problema na cabeça dele aí. Então eu acho que o Tony Stewart aí já tá. Não posso falar que ele está querendo aposentar, que ele está perdendo a mão do negócio, mas aquele Tony Stewart está indo para um caminho aí meio complicado de se retornar aí, para ele dar a volta por cima. Ele vai ter que fazer muita coisa aí para dar a volta por cima aí, o Tony Stewart aí. Mas o Tony Stewart, né? É um piloto campeão, é um piloto que sabe andar, tem um bom equipamento, conta com equipamento de ponta, Tony Stewart. A qualquer momento pode pressionar uma vitória aí, por exemplo, num road course. Em New Hampshire que ele anda bem, Dover que ele anda bem também. Qualquer momento, Tony Tony Stewart pode surpreender aí com uma vitória aí e até indo pro Chase, mas eu creio que as coisas estão tá difíceis ali pro carro 14 ali. Tony Stewart está realmente um pouco desfocado aí do que ele precisa fazer o ano todo. É, Leão? Então, Léo, eu passei esses números do Kurt Busch aí do ano passado, né, do Regan Smith, até a própria Danica, né, como são quatro carros, eu me surpreenderia de saber que tudo bem, chefes de mecânicos diferentes, né, mas eu acho que um pouco desse desempenho ruim do Tony Stewart está na questão da estrutura da equipe, né, que eu acho que eles não estão dando conta de suprir com consistência os quatro times, né? E tem outra coisa muito importante, né? Ele teve o acidente sério em 2013, né? Em 2014 ele teve esse outro problema, mesmo assim apareceu bem em alguns fins de semana, mas como você falou, ele é um cara que tem que tomar sempre muito cuidado com ele. E assim como a Roush, né? E assim como outros pilotos, ainda é muito cedo. Esses caras aí, qualquer fim de semana, podem arrumar uma vitória, né? Podem engatar uma sequência boa de bons resultados, de consistência top 15, mas o certo é que ele está muito longe do que ele já foi tempos atrás, né? Mas como eu citei, né? Ele é um desses caras de nível que a cada fim de semana ele é favorito, né, Léo? E tem que É, tomar muito sempre cuidado. vai A ser. gente não pode, tipo, falar que ele tá acabado, né? O Não. próprio Jeff Gordon. O próprio Jeff Gordon, tudo bem que o Gordon não, nem de perto teve esses desempenhos horrorosos que o Smoke teve nas últimas semanas, mas eu lembro chegou até um momento ali em 2012, 2013 ali que tinha gente que até duvidava que o Gordon voltaria tanto a força que ele teve no ano passado, pensando aquele número de vitórias, a força que ele tem a cada fim de semana, mesmo mal na tabela, mas ele conseguiu duas poles, né? Um dos carros mais rápidos da todo fim de semana, né? Só tá faltando um pouquinho de sorte, mas enfim. A gente tem que tomar muito cuidado na NASCAR porque as coisas mudam e viram, né? O É. Logano que eu falei agora há pouco aparecia como mais rápido, venceu Daytona, chegou como mais rápido, mandando e desmandando em Atlanta. Parecia que ia vencer e acabou não vencendo. Agora em Las Vegas, ele também muito rápido desapareceu da parte final da prova mesmo, chegando entre os 15 primeiros. A gente tem que tomar muito cuidado que as coisas da NASCAR variam muito, né? Até o Jimmie Johnson, né, Léo? O Só campeonato é terminando. muito longo, né, Leon? E até o próprio Jimmie Johnson fez aquela atuação magnífica em Atlanta, né? Quase que em Daytona. E teve uma atuação bizonha, né, ontem, né? O único problema é o cara se perder durante o campeonato. Ganhar duas corridas e aí ficar batendo, batendo, batendo. E chegar lá em Chicago, quando começa o Chase, né? Tá perdido, Léo. Então, que nem você tinha falado da Roush aí. A Roush pode dar uma virada de mesa aí de repente aí. É uma equipe grande, é uma equipe que tem recurso, tem dinheiro. Então eles podem falar assim, ó, assim não tá bom, joga tudo fora, vou começar um do zero que esse aqui vai ficar bom. É uma equipe que tem recurso, tudo pode mudar. Assim como o Tony Stewart é um piloto talentoso, ele pode chegar e falar, ó, vamos mudar tudo agora. Ele se focar, der tudo certo aí, e ele começar a vencer uma corrida atrás da outra, e tudo muito cedo ainda para falar, apenas a terceira corrida do ano. Eu creio que esses zoom, zoom, zoom aí, de para, não para, quem continua, quem não vai, E o chefe de mecânicos dele, Léo? esses zoom, zoom, zoom aí começa lá pro meado de agosto, e pode ter certeza, como todo ano, né, já fico já cabreiro já com isso, já gato escaldado já, todo ano em Bristol, na corrida da noite em Bristol, começa a ser anunciada quem vai, quem fica, quem deixa de ir. Então, vai ser interessante. Ele é um crowd chief do Tony Stewart? Sim. Não, O que que você acha? para mim é um cara normal, velho. Não é o divisor de mares, não. É um cara normal. Creio que talvez o Daryl Groob seria até melhor que esse cara que tá com ele aí. Mas para mim é um cara normal, tá Você tudo. acha que pode sobrar para ele logo, logo, caso esse Smoke continue com esse Continuar desse desempenho? jeito aí pode sobrar, né? Tony Stewart é um cara pra correr mesmo. Aí, sem sombra de dúvida. Talvez não foi pro Chase ou indo pro Chase aí, ele deva mudar alguma coisa. Isso aí eu acho que, na minha opinião, é meio que fatal, né? Acaba acontecendo mesmo. Pegar o carro do Kevin Harvick, né? Pegar o carro do Kevin Harvick e trocar o carro. Fazer o swap drive. Igual o Denny Hamlin e o Kyle Busch já fez em Michigan. Se eu não me engano, em 2012. Você lembra disso ou não? Lembro, lembro. Num practice, eles trocaram o carro. Foi cada um com um carro do outro. Foi interessante aquilo lá. Isso é NASCAR, né? Outra categoria, isso jamais iria acontecer. Olha, mais alguma coisa sobre a corrida da Sprint Cup? É só isso, Leonardo. Vamos esperar por Phoenix, né? No domingo. Então, beleza, Leão. Na minha opinião, também é só isso também. Uma corrida interessante, entre aspas, né? Mas uma corrida boa de se ver. Uma corrida monótona. Uma corrida mais monótona um pouco, não tão forte, mas uma corrida interessante de se ver, um final ali com algumas estratégias diferentes ali. Então, vamos para Phoenix, lá para o meio do deserto, pista com um traçado modificado. Vamos ver o que vai acontecer lá em Phoenix na próxima semana, onde que a Sprint Cup e a Xfinity Series vão para o meio do deserto. Vamos encerrar esse bloco aqui, pessoal. Já voltamos com o bloco das perguntas de vocês mesmo, nossos fãs, né? O fã da NASCAR. E é fã, eu e ele vamos fazer a nossa brincadeira, nossas apostas para o final de semana em Phoenix.